jardim, um coreto, a música e a saudade somente com sucessos momísticos. Carnaval desengano, essa morena me deixou sonhando. Mão na mão, pé no chão, quarta-feira sempre desce o pano. Mas vamos nós com sucessos momísticos. Zuzuca e seu grande sucesso dos carnavais passados. Zuzuca conosco para cantar do Geraldo Barão, Eneida, Amor e Fantasia. Conjunto vocal que está no Guinness, Demônios da Garoa, cantando há mais de 60 anos. Demônios da Garoa, ainda em atividade, do Adoniran Barbosa, arranjo Luiz Arruda Paz, Vila Esperança. Para os nossos ouvintes da USP FM São Carlos, USP FM São Paulo e USP FM Ribeirão Preto, Quatro Ases e um Coringa. Do Pedro Caetano, É com esse que eu vou. Vila Esperança, foi lá que eu passei. desabafar com a multidão. Se ninguém se animar, eu vou quebrar meu tamborim. Mas se a turma gostar, vai ser pra mim. É com esse que eu vou sambar até cair no chão. É com esse que eu vou desabafar com a multidão. Se ninguém se animar, eu vou quebrar meu tamborim. Mas se a turma gostar, vai ser pra mim. Quero ver o ronca, ronca da cuica. Gente pobre, gente rica. Deputado e senador. Oi, quebra, quebra. Quero ver quebrar chapoa no piano da patroa. Batucando, é com esse que eu vou. É com esse que eu vou sambar até cair no chão. É com esse que eu vou. É com esse que eu vou desabafar com a multidão. É com esse que eu vou. Se ninguém se animar, eu vou quebrar meu tamborim. Oba! Mas se a turma gostar, vai ser pra mim. É com esse que eu vou. É com esse que eu vou. Gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, você está curtindo pela Rádio USP FM São Carlos, Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM de Ribeirão Preto em 107,9, um jardim, um coreto, a música e a saudade, somente com sucessos carnavalescos. Ó, quanto riso, ó, quanta alegria! Mais de 1000 palhaços no salão. Vou beijá-la agora. Não me leve a mal. Hoje é carnaval. E nós temos esta belezura de composição arranjada pelo Léo Perac, Dircinha Batista e Del, ditador de sucessos. Eles cantam juntos, do Freire Júnior, Luar de Paquetá. Vocalistas tropicais também em nosso coreto imaginário. E esse conjunto dá um show nesta melodia assinada pelo saudoso Paquito, Daqui Não Saio, para os ouvintes da Uni, ou melhor, da USP FM, da cidade de São Carlos, USP FM São Paulo e USP FM de Ribeirão Preto, Risadinha. Que era da Rádio Nacional. Risadinha, quanto talento! Risadinha com sua bossa e o seu sucesso momístico do Francisco Neto, Se Eu Errei. Jardim de acesso, com um pão de amor. nessas noites dolorosas, quando o mar desfeito em rosas se desfolha a lua cheia. Lembra aí no ninho oculto, onde o amor celebra em culto todo o encanto que a rodeia. Nos canteiros ondulantes, as veredas incessantes abrem lírio sol no ar. Paquetá é um céu profundo que começa neste mundo, mas não sabe onde acabar. Jardim de afeto, campal de amores, humilde teto de pescadores. Se a lua brilha e vem nos pra morar, mas aonde eu vou ficar? No mundo ninguém perde por esperar, mas já dizem por aí que a vida vai melhorar. Oh, daqui não saio, daqui ninguém me tira, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Onde é que eu vou morar? O senhor tem paciência de esperar, ainda mais com quatro filhos, onde é que eu vou parar? Pra querer a casa pra morar, pra onde eu vou ficar? No mundo ninguém perde por esperar, mas já dizem por aí que a vida vai melhorar. Pois daqui não saio, daqui ninguém me tira, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Onde é que eu vou morar? O senhor tem paciência de esperar, ainda mais com quatro. Yeah. para mim. Se eu errei, se eu pequei, meu grande amor, jamais pensei. Para você recordar aquele tempo feliz que passou, um jardim, um coreto, a música e a saudade, enfocando a era de ouro do rádio, somente com sucessos carnavalescos. Juninho, nosso intervalo. E na volta, aqui estarão conosco, Breakout Nelson Gonçalves.